Sempre quis ser o terror soberano. Na mente vários planos, na cinta um cano. Colocou tudo a perder, seu trampo, o proceder. Sua mina pendurou tua chuteira, tem truta seu, querendo te dar rasteira. Mesmo assim você diz que é pã. E segura a onda, você e o maluco. Do fogo mala sombra, altos planos, terror soberano. Altas fitas, estilo mercado, lojinha, quem diria, roubando o próprio bairro. Ainda tirava os doidão de otário. Tem uma pá de perito querendo sua cabeça. Tem uma pá de mano que você deu mancada. Não se esqueça da ponte João Dias ao Jardim Valquíria. Fica ligeiro com suas patifaria. Super-herói destruidor, um arrasador talvez, um matador de lei. Ha. Sempre quis ser o terror, super-herói destruidor, um arrasador talvez, um matador de lei. Sempre quis ser o terror, super-herói destruidor, um arrasador talvez, um matador de lei. 16 anos, já era periculoso. Não aceitava mais o conselho dos malandros do morro. Seu negócio é atrasar a máquina de vacilar. Como é fácil e confortável pra você tirar uma vida. A verdade é que você desempenha um papel sem importância nenhuma. Desempenha um papel que sai do pente pra agulha, da agulha pro corpo, daqui pra amanhã. Qual é o próximo louco caído na vala, tipo suco esgoto, armando sua própria destruição, tirando os irmãos, se julga o bom, não é bem por aí. Nossos passos continuam firmes mesmo assim. Os parceiros que você mandou pro saco tá recente. Não foge da mente, mas nunca se esqueça. Sangue bom não leva pipoco no coco. Mesmo assim você diz que faz e acontece. Tudo tem seu dia, sua hora. Um dia você desce. Você merece o que você merece. Sei lá, quem sou eu pra te julgar? Super-herói destruidor, um arrasador talvez. Sempre quis ser o terror, super-herói destruidor, um arrasador talvez, um matador de lei. Sempre quis ser o terror, super-herói destruidor, um arrasador talvez, um matador de lei. Mais um ano se passou, milênio virou. Logo não adianto, sombra se inspirou. Nossa cara é tentar a sorte, enquadrar de ponto a ponto, mercado do menote. Pega a moto, vamos logo, eu toco. O crime é invasão, eu sou o narrador. Canto rap, faço música pela paz. Morou, menote, não teve sorte. Enquadraram, pegaram o dinheiro e saíram no pinote. Insuportavelmente odiado por todo mundo. A intenção era fuzilar, fuzilado. O plano foi bolado, o sistema foi armado. Quem será a próxima vítima? Campainha toca na casa do Pipoca. Alguém que chame ele mesmo abre a porta. Ai, ai, ai, sofrimento pro pai, sofrimento pra mãe. Agoniza o bandidão. Teco, teco pra família, mó tédio. A cena de um paraplégico. Super-herói destruidor, um arrasador talvez, um matador de... Sempre quis ser o terror, super-herói destruidor, um arrasador talvez, um matador de lei. Sempre quis ser o terror, super-herói destruidor, um arrasador talvez, um matador de lei.